Passa na Gucci, Versace, tá tudo bem. Me chama de amor só quando te convém, te convém. E tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem. Cê gasta na Gucci, Versace, tá tudo bem. Me chama de amor só quando te convém, te convém. Tá ligado que é nóis que vem com a voz. Se brotar na reta o bonde destrói. Ela gosta do pertão de milidu. É domingueira, tô com ela na garupa. Muita fé pra todos os meus quebrada, que não pararam no meio da caminhada. Hoje a dana dona tá pousada. Safada, quebrada, Louis V. Ela quer, bandida, maldita. Se do baixo, quer fuder com a minha vida. Sempre na madruga ela me liga, toda produzida, gostosa por cima. Só fogo na bomba. Mina de ponta a ponta, depois desencontra. Numa ficção gostosa que essa grandona. Numa ficção gostosa que essa grandona. Só fogo na bomba. Mina de ponta a ponta, depois desencontra. Numa ficção gostosa que essa grandona. Relaxa, gata, só fica à vontade, mas não se acomoda. Que eu não guardo rancor, mas lembro das labutas, dos coi e das botas. Vários que se perdeu no caminho, sozinho calculando a rota. Mete as caras, o destino deu sopa, eu entrei com os dois pés na porta. Hoje ela pede Pandora, chora, implora, não quer vivar a cara. Fora da Milano na estampa, pede pra trás e da França. Bolsa da Goiás, já tá criando esperança. Filho herança, toda mal intencionada. Se despindo na varanda, só de calcinha da Vitória Secret. Diz pra mim, quem te fode, banca, amor, e que tá afim de uma ficção maluca com preto que pega do jeito que tu nunca viu. Dentro da minha cereja, entregou de bandeja, cai pura meu back de mil. Tá se despindo foguete, ela chupa, ela sente, zip na marquinha com no fio. Em particular, ela só quer mostrar o que vende melhor, vende Dior, vende, rende. Eu só quero te mostrar, eu não quero te provar. E mais nada, nada, eu só quero paz, mais nada. Tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem. Cê gasta na Gucci, Versace, tá tudo bem. Me chama de amor só quando te convém, te convém. E tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem. Cê gosta na Gucci, Versace, tá tudo bem. Me chama de amor só quando te convém, te convém. Tá tudo bem.